Olá, meus amigos, a partir de agora está começando o programa Giro de Notícias, as principais informações do mundo do transporte e, claro, as notícias do Brasil e do mundo. Você se mantém muito bem informado aqui de tudo que está acontecendo na economia, na política, na cultura, com os amigos repórteres conectados com a gente. E, claro, as informações sobre o transporte de passageiros. A sua participação, a sua opinião, opinião sua que é motorista, você que é empresário, você que é agenciador, você que vende passagens, você que é observador, busólogo, busófilo, tem todo o nosso respeito, nosso carinho aqui também para aqueles que gostam do ônibus. E os fotógrafos de plantão também, que agora estão fotografando não só os caminhões, mas os ônibus. E esse hobby da busologia despertou o interesse de vários jovens a se aperfeiçoar no assunto ônibus, na fotografia, e hoje são excelentes fotógrafos, já até mesmo exercendo a função de fotógrafos por conta do hobby. De tanto fotografar ônibus, hoje já estão fazendo isso de uma forma profissional. Parabéns! Seja bem-vindo à programação, onde você pode interagir com a gente de diversas formas. Uma delas pode ser através do Facebook, pode compartilhar fotos, vídeos, comentar, curtir, compartilhar as nossas publicações. A outra forma é através do próprio aplicativo, mas antes, instale o aplicativo, é o novo aplicativo Rádio Ônibus. Se você ainda não fez isso, instale, está bem legal o aplicativo, mais moderno, tem mais opções de interatividade, qualidade muito melhor. Você pode também pedir música, pode mandar recado, pode acessar o site e pode agora conhecer os nossos anunciantes nos banners publicitários que se encontram no rodapé do aplicativo. As informações dos anunciantes, as imagens, você pode agora, você que está interessado em fazer uma divulgação do seu produto, do seu serviço, do seu comércio, de uma maneira diferente, com custo muito, mas muito acessível, ainda mais porque nós estamos em fase de crescimento. Agora você tem a oportunidade de divulgar na Rádio Ônibus e até mesmo através do nosso novo aplicativo. Para instalar é muito fácil, instale, confira, veja como você tem várias opções agora de interagir com a gente. Uma qualidade muito melhor, sistema digital e dá para ouvir em qualquer lugar do mundo onde tiver sinal de internet. É prático, fácil, qualquer um pode acessar. Sistema Android por enquanto e muita gente já tem um Android por aí, mas quem não tiver Android, já falo para você já de outro aplicativo que nós temos também, para você que tem outras plataformas. No Android, basta digitar no Google Play Rádio Ônibus, só isso. Instalou o Rádio Ônibus, procurou Rádio Ônibus, vai verificar rapidamente a logomarca. Foi criada pelo nosso amigo mestre do design, Adriano Rosendo, da minha querida Catanduva. Foi ele quem desenvolveu essa logomarca. Instale, coloque nos favoritos. E aí, você vai poder interagir com a gente de diversas formas. Pode pedir música, pode participar de sorteios de ingressos de teatro. E para esse final de semana, já falo para você já qual é o dia do teatro aqui. Para você que está querendo se preparar, está querendo ir com a família no teatro, você poderá ir de graça os melhores lugares. A peça dessa vez é As Filhas da Mãe. Não conheço, não fui assistir ainda, já ouvi falar muito e muito bem. É mais uma comédia para você se divertir bastante. Aliás, os motoristas, os amigos que ouvem a Rádio Ônibus gostam de comédia. Está todo mundo curtindo uma comédia através da Rádio Ônibus. E tem muita gente que nunca foi ao teatro. E nós estamos proporcionando a cultura teatral entre os ouvintes, entre os amigos. Olha quanto motoristas nós já conseguimos contemplar que foram ao teatro. O nosso amigo William compartilhou comigo há poucos dias o banner que ele mesmo fez de amigos que trabalham com ele, empresa de ônibus, que foram ao teatro nos nossos últimos sorteios. Já vou compartilhar para você ver a felicidade deles que estiveram no teatro. Se não me engano, foi a primeira vez, né, William? Primeira vez deles no teatro, muito legal. A Rádio Ônibus tem conseguido proporcionar entretenimento entre os motoristas, entre os viajantes, isso é bem legal, né? Se você nunca foi ao teatro, terá a oportunidade de ir ao teatro através da Rádio Ônibus. Os ingressos custam R$60. A peça é bem legal. Se você quiser ir por conta, pode ir também, se divirta, leve quem você quiser. O teatro é lá no Extra Itaim. O ingresso R$60, vai até o dia 27 de novembro e tem apresentações aos sábados e domingos. Aos sábados às 21h30 e aos domingos às 20h. É uma comédia de Ronaldo Ronaldo Ciambroni, As Filhas da Mãe, no Teatro Extra Itaim. Fica na rua João Cachoeira, 899. As Filhas da Mãe. É a sua próxima oportunidade teatral na Rádio Ônibus para esse final de semana. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Os ingressos válidos para esse sábado, hein? Sábado é dia top de ingresso, hein? De teatro, não é? É dia top. E aqui na Rádio Ônibus, sempre os melhores dias, os melhores lugares, os melhores teatros e as melhores peças. Então, nós vamos sortear, são várias oportunidades, e você poderá ir ao teatro nesse sábado, com quem você quiser, hein? As Filhas da Mãe, vamos assistir? É uma oportunidade bem legal. Ainda hoje tem Mércia Gomes, ela é especialista em direito de trânsito e vai estar comentando aqui a proposta do prefeito Haddad, prefeito Dória, né? Que é de aumentar a velocidade. Isso ele estava dizendo antes de ser eleito, aumentar a velocidade nas marginais. Só que tudo isso está indo contra a todos os especialistas de trânsito, quem trabalha com segurança de trânsito, segurança viária, essa postura do Dória estava indo completamente contra até as principais cidades do mundo, que tem o objetivo e a meta de reduzir a velocidade, para que tenhamos menos mortes, né? Menos acidentes e acabar com as mortes no trânsito. Só que já o Dória, né, começou a conversar com quem entende o assunto, ao invés de sair falando por aí, né, conversou com um, com outro, aí parece que ele já mudou de ideia. E quem vai explicar esses detalhes é a Mércia Gomes daqui a pouco na nossa programação aqui. Ela que é do trânsito direto vai estar comentando esse assunto aí. Né? Tá vendo? Político, ele dizia que não era político, não é? Mas teve postura de político, porque promete uma coisa e depois começa a fazer outra. Mas eu penso positivamente, ainda bem que ele recuou, porque estava indo contra qualquer... Eu estive na marginal esses dias, realmente, você anda numa velocidade muito baixa, é ruim, é estranho, né? Você está numa via expressa, quase parando, é estranho, né? Não é uma coisa legal, né? Realmente não é. Porém, as marginais, ela tem um grande fluxo de veículo, infelizmente tem muita gente transitando onde não deveria, andando nas marginais ali, tem toda hora acontece. Além dos ambulantes, que estão ali fazendo a festa, né? Aparece andarilho para cá, para lá, isso é muito ruim. Há poucos dias estive na marginal e presenciei uma série, inclusive um congestionamento imenso, uma série de acidentes. Aí a gente passava pelo acidente, dava uma espiadinha, o que era? A colisão, o veículo que parava, o outro vinha na traseira e batia. E uma sucessão de acidentes exatamente iguais, coisa leve, mas que vinha batendo na sequência um atrás do outro. E eu fiquei pensando, isso porque o limite é bem menor agora. Se o limite fosse maior, como que seria esse acidente? Seria um estrago. Podem ter sido por várias razões. Eu não sei qual foi o motivo desses veículos ficarem batendo na traseira um do outro. E foram vários, vários acidentes ao longo das marginais que eu presenciei, exatamente iguais. A colisão traseira. Alguém parava, vinha o outro atrás... Pode ser displicência, pode ser olhando o WhatsApp, atendendo o telefone, mexendo no rádio, pode ser tudo isso. Não é? O veículo talvez teve pane no meio da marginal, o cara não teve tempo hábil para poder fazer a sinalização, porque pode acontecer, você está no meio da pista, o veículo dá uma pane elétrica, não funciona, até você conseguir sair para sinalizar, demora, é difícil, você se arrisca bastante para fazer isso. Não é fácil, às vezes o pisca-alerta não resolve. Mas se a velocidade dos outros veículos fosse superiores do que hoje está na marginal, imagina o estrago como teria acontecido, né? Muito grave. E foram colisões leves. Eu penso que é por conta da baixa velocidade. Porém, tem muitos que ficam costurando nas marginais que não estão nem aí para multa, nem aí para nada. Né? Tem gente que não está nem aí. Já tem uma coleção de pontuação, de multas, e realmente fica pisando e pega seu carro de luxo, seu carro esportivo e fica fazendo aquelas costuras para lá e para cá o tempo todo. Vira e mexe, eu sou, eu passo, alguém passa por mim dessa forma, me cortando, costurando toda vez. Às vezes é na Bandeirantes, às vezes é na Anhanguera e nas marginais tem acontecido isso também frequentemente, os veículos, principalmente carros de luxo. Né? Nunca vejo um carro popular, mas é sempre um carro de luxo o cara não se aguenta, precisa mostrar que o carro dele é potente, aí compra um carro para andar 200 por hora e não quer andar 60, 50, 70, não quer andar, não é? Aí ele fica costurando. Na BR-116 também é outro lugar assim. Raposo Tavares acontece muito, não é? Tem o limite lá, todo mundo desrespeita. E a Raposo Tavares, o que tem de índice de acidente é altíssimo também. E por muitas vezes, excesso de velocidade. A Mércia vai comentar a postura do novo do prefeito eleito, que vai tomar posse em janeiro, que começou a recuar nos discursos aí. Será que ele vai recuar também no valor da passagem que ele disse que estaria congelado? Porque as empresas não conseguem entender como é que ele vai fazer esse cálculo para congelar a passagem de ônibus aí e não ter aumento. Tem muita gente que não está conseguindo entender de onde ele vai tirar dinheiro para isso. Mas será que ele vai recuar também nisso? Isso porque ele disse que não era político, não é? É claro que eu estou torcendo para que ele faça o melhor governo, porque pior não dá para ser como é que foi o do Haddad. Não tem como, não é? Pior não tem como. Tem que ser melhor. E a esperança de quem votou nele, né, de todos que votaram nele, no Dória, é porque o discurso dele foi... O marketing dele foi excelente, não, dizer que não é político, é que é um gestor, que é um empresário. Vamos ver na prática, né? O que a gente, todo mundo sabe é que hoje político tem que ficar muito esperto, está todo mundo bem ligado, né? A população está bem esperta e bem descrente. Então qualquer atitude aí, voltar atrás do que fala durante a campanha, pode pegar muito mal, e o camarada não, possivelmente não volta mais. É, tomara que não, se fizer um mau governo. Se fizer um bom, a gente torce para que fique, e essa é a nossa esperança, para que tudo melhore na cidade de São Paulo, inclusive na segurança, que está um absurdo. Né? Parece guerra, todo final de semana tem violência, todo final de semana tem alguém que foi assaltado, e alguém que vai fazer boletim de ocorrência, e é destratado na delegacia, não tem o atendimento merecido, você já está em choque, já está passando um momento difícil ali, é escrivão, é delegado, é gente que debocha da cara do, né, do cidadão, como se a gente tivesse tido culpa de ter sido assaltado. É, o que tem de jeito nessa situação em São Paulo não é brincadeira. Eu não sei por que essa postura de vários delegados e escrivão aí da polícia, que está tendo uma postura horrível. Não são todos, já ouvi relatos de delegadas e delegados muito solícitos no seu atendimento ali, na gentileza que tem que ser. Tem que ser, né? É o mínimo ali, porque já é uma situação difícil quando alguém tem que ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Já é muito complicada essa situação. Aí você chega lá e o camarada trata você pior do que bandido, né? Aí é dureza, né? É cidadão de bem, é fácil, né? É fácil você destratar, não é? Qualquer coisa você dá voz de prisão, não é? Então, essa postura precisa ser mudada. Mas tem muita gente que faz o trabalho merecido, tem uma postura excelente, e esses... merece o respeito, né? Se você tem relatos, quer compartilhar também sobre tudo isso que a gente está falando aqui, espaço aberto, você tem outro canal de comunicação com a gente, interatividade imediata através do WhatsApp, mandando sua mensagem através do Zap 16 99182 1468. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Valendo pares de ingressos para o teatro. Ah, mas está valendo também presentes para as crianças. É, o Dia das Crianças foi ontem, mas é o mês delas. E você poderá ganhar presente para o seu filho, filha, primo, sobrinho, irmão, para quem você quiser. Ou para você mesmo. Está valendo boneca da Roma Brinquedos e está valendo ônibus da Roma Brinquedos. É o Roma Bus. Como é que faz para participar? Se inscreva no canal do YouTube, depois instale o aplicativo. Na aba do aplicativo, os contatos, mande sua mensagem escolhendo qual presente você quer ganhar, a boneca ou o ônibus. E agora tem até os cofrinhos, formato de porco e de ursinho, tudo de borracha, coisa mais linda para você fazer a sua coleção de moedas, poupar dinheiro. É, tá na hora das crianças aprenderem a poupar dinheiro, não é? Vai juntando as moedinhas com Roma Brinquedos. E depois compartilhe no Facebook as nossas publicações. Fazendo isso, você fará parte do sorteio que acontecerá no final desse mês. Você pode ser o ganhador ou a ganhadora. Participe com a gente, é bem legal. E você vai levar para casa, vai receber em casa presentes de altíssima qualidade, que são o da Roma Brinquedos. É, pelo segundo ano consecutivo, a Roma Brinquedos está com a Rádio Ônibus. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontece, comenta agora que urgente é a vida, o resto pode esperar. Não foi o que a gente presenciou ontem? Inclusive até foi um vídeo compartilhado pelo nosso ouvinte lá da Bahia, da cidade de Ibirapuã, o Felipe, Felipe Barbosa Prado. É um vídeo que foi apresentado na TV Bandeirantes. Como é que chama o jornal? Esqueci o nome do jornal deles lá. De um motorista que estava na Castelo Branco ontem em São Paulo, a 140 km por hora. Para ele a vida não vale nada, nem a dele, nem a dos outros. Mesmo se o ônibus estivesse vazio, que não é o caso. Mesmo se tivesse, uma irresponsabilidade absurda. E a atenção agora do Rodolfo Risotto é sobre esse assunto, que a vida vale muito mais. Urgente é a vida, o resto tem que esperar. Mas para alguns motoristas, a vida vale menos. O que importa é correr, correr e correr, tentar chegar a algum lugar. É uma pena isso, Vamos ao comentário de Rodolfo Risotto, preste atenção, é importantíssimo essa reflexão com ele que está sempre com a gente aqui. Rodolfo Risotto. E agora o comentário de Rodolfo Risotto do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Urgente é a vida, o resto pode esperar. Em 2015, o seguro DPVAT pagou mais de 650 mil indenizações e dessas 79% por invalidez permanente. As mortes no trânsito fazem sangrar os corações de familiares de mais de 40 mil pessoas por ano e centenas de milhares sofrem as consequências da invalidez permanente. Os familiares de vítimas de trânsito têm muita dificuldade em superar a dor da perda de um ente querido, o que é absolutamente compreensível, mas há quem transforme o luto em luta. Essa é a história de Regis e Diza Gonzaga após a perda de seu filho Tiago. Ele havia completado 18 anos uma semana antes da madrugada de 20 de maio de 1995, quando ao voltar de uma festa, o carro em que estava de carona chocou-se contra um container colocado irregularmente em uma avenida da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um ano depois, o casal fundava a Fundação Tiago Gonzaga. Em 13 de maio de 1996. A partir do sofrimento da perda, os pais de Tiago decidiram que deveriam surgir ações de prevenção para que esses fatos não se repetissem. Assim nasceu a Fundação e o Vida Urgente, que tem como missão preservar e valorizar a vida, desenvolvendo programas educativos, culturais e informativos direcionados a crianças, adolescentes, jovens e adultos, com o intuito de desenvolver a humanização no trânsito. Hoje o Vida Urgente encontra ressonância nas famílias, escolas, empresas, órgãos públicos, enfim, toda a comunidade gaúcha com reflexos operativos em outros estados brasileiros e também em outros países. Há poucos dias estivemos em Porto Alegre com a Diza, que nos mostrava com muito orgulho todas as ações desenvolvidas pela Fundação e a nova campanha dos 20 anos do Vida Urgente. A peça principal é um vídeo intitulado Carona de Pai, onde jovens que saem de uma balada, naturalmente sob efeito de bebida alcoólica, conseguem uma carona com pais que apoiam o Vida Urgente. Na viagem, conversam sobre o hábito de beber e dirigir. Alguns admitem que dirigem, eventualmente sob efeito de álcool, e uma jovem chega a dizer que dirige melhor após a terceira cerveja. No final da carona, chegando ao destino, o motorista revela que perdeu um filho ou filha em acidente numa carona mortal. Naturalmente que os jovens ficam desconcertados e, no final, abraçam emocionados os pais que perderam seus filhos em acidentes, mas fazem questão de ajudar outros jovens a preservarem as próprias vidas. São pais que ajudam a evitar que outros pais passem pelo mesmo sofrimento. Não há como não se emocionar. E recomendo que visitem o www.vidaurgente.org.br www.rodolfo.com.br para ver o vídeo e compartilhar, além de conhecer melhor o trabalho extraordinário desenvolvido pelo Vida Urgente. Afinal, urgente é a vida, o resto pode esperar. E aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? Urgente é a vida, o resto pode esperar? É a sua postura também enquanto você dirige? Mesmo que você está com um pouquinho de pressa, saiu atrasado, precisa chegar rapidamente. É assim a sua postura no dia a dia? Falar é fácil, né? Todos nós não somos certinhos, eu também não sou e pratico irregularidades constantemente também. Mas a gente procura sempre fazer o correto, se policiar. Nem sempre é fácil, ainda mais andando nas vias de São Paulo e até nos bairros, onde em lugares como rotatória, por exemplo, a pessoa não consegue entender que quem está na rotatória tem a preferência. Então, às vezes, fica aquela confusão, trava a rotatória e, às vezes, você é obrigado a ter que ter uma prática que não é legal, né? Porque, como está tudo travado ali, você tem que ter uma saída, né? Alguém tem que dar o primeiro passo. E até rotatórias em São Paulo o pessoal não sabe usar. Eu acredito que no interior paulista o pessoal sabe usar melhor a rotatória do que aqui em São Paulo. Alô, Marcos, aí em Sorocaba tem bastante rotatória também, não tem? O pessoal sabe usar a rotatória aí? Quando ela não tem a sinalização, quem está na rotatória, fazendo a rotatória, tem a preferência. O pessoal consegue entender isso aí? Consegue respeitar isso aí em Sorocaba? Manda um áudio para nós aí comentando, Marcos, se puder. Como é dirigir em Sorocaba? Porque ciclovia aí tem, e aí é bom demais, não é? Ô cidade bonita de ciclovia, hein? Afastada do trânsito, não atrapalha, não está entre os carros, não é segura para o ciclista. Isso sim, né? Tomara que o Dória possa dar um passeio, uns perdidos aí em Sorocaba, para ver como aí funciona, para fazer o mesmo aqui. E tirar as ciclofaixas no meio de carros, caminhões. Eu não tenho coragem de pedalar no meio de carros, caminhões e ônibus com a postura dos nossos motoristas brasileiros. Quem faz isso, gente, tem que ter muita coragem, na minha opinião. Eu não tenho coragem nenhuma de pedalar em ciclofaixas onde você está no meio dos veículos ali. Tem que ter ciclovia afastada, tirada. É que faça o trajeto que leve para lugares legais, onde o pessoal quer ir trabalhar ou quer ir passear. Igual Sorocaba tinha que ser, não é? Igual Sorocaba, não sei onde São Paulo vai arrumar espaço para isso, né? Mas tinha que ser algo semelhante, seguro para os dois, para o veículo, né, para o motorista do carro e para o ciclista também. Não isso que a gente está vendo aí, que pintaram até calçada, ali perto do Jockey ali, Jockey Clube de São Paulo, quem conhece sabe o que eu estou falando. Como é que chama aquela avenida ali? Esqueci o nome daquela avenida, um Jockey Clube de São Paulo ali, a Vital Brasil ali, seguindo ali. Você tem uma calçada que foi pintada com a faixa de ciclista. Simplesmente o pedestre não tem vez. O que a gente entende com isso? Que serve para o ciclista e não para o pedestre. Calçada, aí o pedestre vai andar onde? Teve uma moda que foi inventada, eu nem sei se ela está de pé ainda hoje, tomara que o Dória consiga, né, uma reflexão melhor sobre isso. Até poucos dias ela estava funcionando. Tinha uma faixa verde para o pedestre. Essa faixa ficava na rua, gente. Eu não lembro qual que era a rua agora em São Paulo, mas o prefeito teve a coragem de pintar uma faixa verde e chamar na rua. E chamar daquela faixa de pedestre. Pedestre não anda na rua, não, meu amigo. Você tem coragem de andar na rua com a postura dos nossos motoristas do Brasil? Isso é loucura, não é? Tem coisa errada nesse pensamento desse pessoal aí, né? Não é possível. Participa com a gente, comente também. 16 99182-1468. Mesmo na reprise, você pode mandar seus comentários. Colocarei no próximo programa. Então vamos lá, porque ontem, eu acho que foi ontem que ele mandou. Vamos ouvir aqui ou se foi hoje. Ele mandou duas mensagens. Acho que foi hoje essas mensagens. É o Carlos do Caminhão. Mandou duas mensagens aqui. Vamos ouvir as duas. Alô, Carlos Eduardo. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia a todos os ouvintes. Tem Carlos, da é só Eduardo, ônibus, né? Aqui quem fala é o Eduardo, caminhoneiro aqui dos Correios. Desejando a todos aí uma boa semana. Bom fim de semana, né? Restante de semana. Um bom trabalho a todos para quem está no trecho, para quem vai começar aí também ter um bom trabalho, né? Informando aqui, pessoal, para quem aí trafega aí aqui na região de Diadema, evitar a região de Diadema, se possível, né? Teve um acidente grave aqui com dois trólebus aqui da empresa Metra, né? Pelo que pude constatar aí, parece que teve uma vítima fatal, né? Um dos motoristas aí veio a falecer, bateram de frente, né? Próxima região do terminal de Adema, né? Uma fatalidade, né? Lamentamos aí, né? Que Deus conforte aí o coração aí dos familiares, né? E o trânsito é terrível, pessoal. Olha, fica até sem palavras aí, mas enfim, desejo a todos aí cautela aí, cuidado no trecho. Carlos Henrique, para você uma ótima programação, né? E até mais aí, fiquem todos com Deus. Eu tô vendo aqui as imagens no G1, realmente trágico acidente aí envolvendo esses dois veículos, trólebus em São Paulo. Ele mandou um outro áudio aqui, acho que é complementando o assunto. Bom dia, Carlos Henrique, aqui é o Eduardo dos Correios aqui mais uma vez. Segundo informações aí, puxei pela internet também para saber melhores detalhes aí sobre o acidente aí dos dois coletivos aí da Metra. Segundo informações aí nas redes aí, não teve vítima fatal, menos mal, né? Graças a Deus. Mas andei vendo algumas fotos aí, foi feio o acidente, hein? Me parece que um ônibus ia desviar e acabou pegando o ônibus de frente, mas enfim. É triste de ver. A situação é complicada mesmo. Mas enfim, vamos ter cautela. Atenção redobrada sempre, veículo pesado não é brincadeira, né? E tenham todos aí um ótimo dia, um ótimo trabalho. E Carlos Henrique, mais uma vez, uma ótima programação. Até mais. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela participação. Graças a Deus, então, não teve vítima fatal. Isso é muito bom, né? Pelo menos isso. Agora, ele falou tudo aí. O veículo pesado, a sua atenção é totalmente diferente de um veículo pequeno, né? Pequeno porte. O veículo pesado, a maneira de dirigi-lo é bem diferente. Quando eu dirigi o ônibus lá da Spiritrans, tanto o Irizar, Scania como o G7, eu já havia aprendido, mas na prática é diferente. Você vai vendo isso na rodovia, dirigindo nas avenidas também, o ônibus pesado. Tudo que você vai fazer, os procedimentos de frenagem, mudança de faixa, sinalização, tudo tem que ser bem antecipado, calculado bem antes. Não dá para você querer fazer uma frenagem brusca, de repente, repentina, num veículo pesado, você não vai conseguir parar, não vai segurar. Ele vai bater. Por isso que o limite de velocidade precisa ser respeitado. Não fazer o que o camarada fez na Castelo Branco a 140 km por hora. Imagina se ele precisa fazer uma frenagem ali, gente. Não segura o veículo de forma alguma. Já era, não é? E a vantagem que o motorista de ônibus tem, os motoristas na escuta aí podem me falar se não é verdade isso. A vantagem que tem o motorista de ônibus é que a visibilidade que você tem num ônibus é muito melhor do que num carro de passeio. Então você consegue enxergar lá na frente o que está acontecendo. O motorista bem atento. Hoje, os ônibus, na sua maioria, são automáticos. Quer dizer, você não precisa nem ficar preocupado com o câmbio. Faz tudo sozinho. Você está com as duas mãos no volante, olhando para frente. Você está vendo o que está acontecendo lá na frente com antecedência. Você está vendo que os veículos lá na frente já estão fazendo a frenagem, estão diminuindo a velocidade. Já tem um congestionamento. Você vai diminuindo, vai a marcha, vai fazendo, né, utilizando o freio motor primeiro. E depois a frenagem, não é? Com calma para segurar o veículo. Não é isso? Estou certo ou não? Foi assim que eu aprendi. Aí você faz a frenagem necessária. Se precisar fazer a frenagem de repente, você consegue. Você já foi diminuindo a velocidade, né? Gradativamente. Você está visualizando lá na frente. Eu não consigo entender quando o motorista bate, né, na traseira de outro veículo, principalmente do ônibus. É como se ele não tivesse visto o que iria acontecer. Claro, algumas coisas acabam acontecendo de repente. O veículo de passeio acaba mudando de faixa, por exemplo, entra na sua frente e você não consegue, né, diminuir a velocidade. Pode acontecer, mas se você estiver dentro do limite, você tem muito mais chance de conseguir fazer uma frenagem segura do que se você estiver acima da velocidade. E utilizando o freio motor, que traz economia e traz mais segurança também na hora da frenagem. Não é isso, Eduardo? Alô, Eduardo Perruchou, na Argentina. Qual é a postura aí para manter segurança? Não tem mais visibilidade o motorista de ônibus? Você está dirigindo o mesmo doblodeck. Você está dirigindo o ônibus. Você não consegue visualizar melhor lá na frente o que está acontecendo? Com mais antecedência do que os veículos de passeio? Então dá para você notar como é que está fluindo o congestionamento ali, como é que está do trânsito, né? Se está diminuindo ou não ali, se os veículos estão fazendo uma parada. Dá para enxergar, se estiver dentro do limite de velocidade ali, ou até abaixo, né? Às vezes, dependendo da situação do tempo, né? Pista molhada, você não vai abusar. O Eduardo dos Correios, não é assim também no caminhão? Ainda mais o caminhão, né? O caminhão você tem o cavalo, tem a carreta. Se você fizer uma frenagem repentina, a carreta pode até se movimentar de forma perigosa. Não estou certo, Eduardo? Eu acho que é assim, não é? Participa com a gente, manda seu comentário também. 16 99182-1468. Vamos para Itupeva, ela. Eliane está com a gente aqui. Ela é do Mundo Truck. Olá, Eliane. Olá, amigos da Rádio Ônibus, direto do Mundo Truck. Em Itupeva, eu sou a Eliane. Henrique, eu gostaria que você tocasse para mim a música Jesus Cristo numa Moto. E essa música vai pro grupo dos colhedores canavieiros, pro Luiz do grupo, pro Félix Júnior, pro JT Arte, pro Wander de São Gotardo, pro Eduardo do Correio e pro Everton mais do que especialmente. Obrigada, esse é o Mundo Truck, esse é o nosso mundo, junto com a Rádio Ônibus e a Rodovia Brasil. O Everton, senti daqui que seu coração disparou depois desse oferecimento musical. Ó, daqui eu senti que seu coração tá disparado, hein? Oferecimento mais que especial para você. Como que é o nome da música? Jesus numa moto? Você tá brincando? Tá brincando? É piada isso? Não, né? Tomara que não. Vamos ouvir a música? Não conheço. A Eliane sempre vem com essas músicas diferentes. Eu nunca ouvi, não me lembro. Jesus numa moto. Meu Deus do céu. Vamos lá então de música. Aumenta o volume aí, vamos curtir a música da Eliane. Vamos conhecer que música é essa. Jesus numa moto. Essa eu não conheço. Deve ser bonita, porque ela tem bom gosto, né? Vamos ouvir. Preso nessa cela de ossos, carne e sangue, dando ordens a quem não sabe, obedecendo a quem tem. Só espero a hora em que o mundo estanque, pra me aproveitar do conforto de não ser mais ninguém. Eu vou virar a própria mesa, quero entrar numa nova alcateia, vou meter um balão branco nas ideias e sair por aí pra ser Jesus. Numa moto, cheguei para dos acostamentos, pobre tirando uma antiga foto, que se os antes dos tratamentos. Chorei nome de outras estradas, Easy Rider, dúvida e eclipse, são cometas, letras apagadas, e arcanjo Gabriel sem a passado, tudo no futuro, espalhando o que já está morto pro que é vivo crescer. Sob a luz da lua, mesmo com sol claro, não importa o preço que eu pague, o meu negócio é viver. Eu vou mirar a tua grandeza, pode antiga foto que assustei antes dos tratamentos. Que diferença, hein? Muito legal, Eliane. Agora entendi o título da música. Muito legal, hein? Qual a sua música que você gostaria de ouvir? E atenção, compositores do Brasil. Às vezes você gravou uma música, não tem onde tocar, as rádios do seu sonho não estão tocando a sua música, mas nós podemos tocar. Entre em contato com a gente, veja como você pode participar aqui da nossa programação musicalmente, enviando o seu álbum, né, MP3, poderá participar com a gente divulgando as suas músicas, de diversos estilos, dupla, solo, coral, sertanejo, pagode. Se você tem um grupo musical aí e não, as suas músicas não estão tocando na rádio, que você gostaria dos seus sonhos, não está na Transamérica, não está na Jovem Pan, não está na Band, não está na Cidade, Cidade não existe mais, né? Não está mais na, que mais? Na Kiss, enfim, outras emissoras aí. Não estão nessas emissoras conhecidíssimas, a gente pode tocar aqui. Nós também faz de crescimento, como você, a sua banda também. É, você pode se tornar conhecido aqui pelo meio da internet, através das rádios nossas aqui. Entre em contato, a gente pode divulgar o seu grupo, sua banda, né? Ou o seu trabalho solo aí, como você preferir. Participa com a gente, entre em contato aqui com a Rádio Ônibus, o rodapé do site tem os telefones, e veja como você pode divulgar o seu trabalho musical aqui na nossa programação também. Com oferecimento de JP Afiações Profissional, JP está na rua Manuel Borba, 130 em Santo Amaro. Preste atenção no comercial, porque ele afia de tudo. Afiações Profissional, dura mesmo, hein? Afiou com ele, a sua ferramenta de trabalho vai durar muito mais, muito mais. Ele tem ali, né, uma clientela sensacional. Enquanto os outros estão lá roendo a unha, ele está fazendo atendimento de altíssima qualidade. Parece, tem até fila para atendimento. Parece que tem gente carregando bilhete único. E não é. Tudo para falar com ele, o JP. Não é mesmo, JP? JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. WhatsApp da Rádio Ônibus, 16 99182-1468. Vamos para a Argentina. Alô, bom dia, meu amigo. Bom dia. Muito bem. Solamente ouvindo. E um saludo para todos aí. Eduardo, tchau, tchau. Obrigado pelo saludo, Eduardo. Eu preciso aprender esse portunhol. Pelo menos o portunhol eu preciso aprender. É que eu estou estudando inglês no ônibus. Quando eu vou trabalhar para outra emissora, eu vou e volto estudando inglês através do aplicativo. Então, duas línguas para você estudar é dureza, né? O inglês já está difícil. Falar inglês e português já é difícil. Imagina inglês, português e espanhol agora. Mas eu tenho que aprender para a gente se comunicar ainda melhor com os nossos irmãos, né, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e de outros lugares na língua espanhola. Vamos agora com os amigos repórteres nas informações. Agora a informação sobre educação é a informação do Enem, não é? Vamos lá? O número de travestis e transexuais que vão usar o nome social nesta edição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é 4 vezes maior do que em 2014, primeiro ano da entrada em vigor da medida. Em 2014, 102 pessoas trans usaram o nome social durante a aplicação da prova. Em 2015, esse número passou para 278. E nesta edição do Enem, serão 407. 2020, de acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Também foram recebidos 68.907 pedidos de atendimento especializado, que é garantido, por exemplo, aos participantes com deficiências físicas, auditiva, visual e intelectual, dislexia, déficit de atenção e autismo, entre outros. Eles vão contar com recursos como sala de acesso facilitado, prova superampliada e auxílio para transcrição. Os atendimentos específicos, que incluem gestantes, idosos, lactantes, estudantes em classe hospitalar e os sabatistas, que por convicção religiosa guardam sábados, somaram 101.896 candidatos. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro, com produção de Renato Lima, de Brasília, Michele Moreira. Obrigado, Michele. É o mundo moderno, o mundo atual nosso aqui, bem diferente, não é? Participa com a gente e deixe seus comentários também. 16 99182-1468. 16 99182-1468. Vamos para as Minas Gerais. Ele também está com a gente. Ontem à noite participou, hoje também. É o Vanner, que olha o que ele tem falado da Rádio Ônibus lá em São Gotardo. Não é brincadeira, né, Vanner? Ontem mesmo já falou uma lista de novos ouvintes. Alô, Vander. Boa tarde, Henrique da Estrada. Eu, Vander de São Gotardo. Tudo na paz, hein, amigão? Tudo na paz. Tudo. Hoje vou dar só uns alôs, hein? Um alô para Rogério de Araxá, ouvinte assíduo agora da Rádio Ônibus. Um abraço para o Miranda, que trabalha no Nova América Turismo, no Rio de Janeiro. Eduardo Peruchute. Carlos Rabelo. Bruno Lisboa Borges, Eliane e Félix Júnior, Eduardo Blum, J Arts e todos os ouvintes da Rádio 1. Ei, Vander, tá vendo a lista de pessoas até de Araxá agora, hein? Nossa audiência chegando em Araxá também, Minas Gerais. É lugar do barro, não é, Araxá? Não é os barros medicinais, não é isso? Foi o que eu ouvi falar uma vez, acho que era, não é? Quando eu morava em Franca, o pessoal ia muito para Araxá. Todo mundo ia para Araxá. Tinha excursões e mais excursões pela Jimenez, pela Oswaldo Turismo. O pessoal ia muito para Araxá, não é? Eu não cheguei aí, não. Mas muita gente lá de Franca, que é grudada a Minas Gerais, ia muito para lá. Participa com a gente aqui, deixe seus comentários também na nossa programação. Já já tem Mércia Gomes. Ela participa hoje falando aqui da nossa programação sobre velocidade. O assunto é o seguinte: o prefeito eleito havia anunciado que iria mudar a velocidade, aumentando a velocidade nas marginais, em São Paulo. Parece que ele voltou atrás. Sabe por quê? Porque ele conversou com quem entende o assunto, não é? Não adianta você ficar fazendo sua campanha sem conversar com quem entende o assunto. Eu acho que ele voltou atrás e eu acho que foi uma posição. Foi melhor do que fazer o que ele está querendo fazer, né? E quem vai comentar melhor esse assunto daqui a pouquinho é Mércia Gomes. Agora tem mais música. Boa viagem para você, viajando com toda atenção, cuidado, segurança, sabendo que a vida vale muito mais. Chega em casa, tem gente te esperando, você que está transportando passageiros, boa viagem, levando ao encontro, levando ao passeio, ao trabalho. The night becomes the dawn, to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts. With you is where I still belong. Through every page we turn, each lesson that we learn will finally set us free or bring us to our knees. But love is right and never wrong. When all we can say, we gave it all, we gave it all for love. Each step of the way, we gave our soul, we gave it all for love, all for love. In silent prayers I pray, what words could never say. To reach into your heart, no matter where you are, promise we will find a way to walk the road we know, the road that leads us home. A million dreams I've dreamed, and everyone I've seen, the face of you and you alone. We know we can see, we gave it all. That remain. Soon the future becomes the past. When I hold you again, gonna hold you forever. Silent prayers I pray, my words could never say, to reach you through the dark, reach deep into your heart, promise we will find a way. Night becomes the dawn, to prove that love goes on. Every page we turn, lesson that we learn will finally set us free or bring us to our knees. When love is right and never wrong, we give it all for love. Oh, oh yeah. Aqui tem música romântica também, vários estilos musicais. Se você quer ouvir uma música especial, mande também. Vamos para o WhatsApp 16991821468. Mande o seu alô. Motorista dos Artistas está com a gente. É mais informação, mais dica, mais orientação. Ontem o assunto que ele falou foi bem legal também, sobre aquele... como é que chama? Aquele lá... Aquele suporte atrás lá para o encosto, né? O encosto de cabeça, isso, encosto de cabeça. Foi bem, bem interessante aquela dica do Carlos Abelo. Vamos ouvir agora o motorista dos artistas que viaja pelo Brasil aí, divulgando também a Rádio Ônibus. Carlos Abelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Ônibus. Bom dia, Henrique Estrada. Carlos Abelo quem está falando. Henrique, já queria deixar um áudio aí para vocês, para nossos amigos aí da Rádio Ônibus, a respeito da nossa arrecadação aí, que o pessoal tá mandando mensagem aqui. Essa arrecadação, eu faço ela todo ano, né? São coisas que nós vamos arrecadando, é um que vai dando duas escovas de dente, é um que dá um quilo de arroz, é outro que dá um pacote de bolacha. E nessa brincadeira que a gente começou, nós começamos aí o ano passado, nós conseguimos arrecadar aí cerca de... O nosso intuito era para beneficiar 20 crianças e acabou sendo para 40 crianças, né? E também como nós ganhamos muito mantimento, nós fizemos também os marmitex, né? Nós entregamos marmitex para as crianças de rua, tá? São crianças que estão morando na rua, tá? Não são crianças que estão em comunidades, não. São crianças que moram embaixo de viadutos, que ficam na rua. E essas marmitas também eram 20, acabou sendo 600 marmitas, né? Em tudo, ajuda de amigos motoristas, né? De amigos... de vizinhos aqui de onde eu moro, né? Então isso daí nós fazemos todo ano, tá? Aí o pessoal fica em dúvida: ah, mas eu não tenho muita coisa. Não tem problema, pessoal, tá? Então, se você tem, se seu intuito aí é doar um pacote de bolacha, é bem-vindo. Se você, seu intuito é doar dois pacotes de bolacha, é bem-vindo, tá? Nós vamos fazer esses kits aí. Quanto mais kits, melhor. São os kits aí que a gente vai estar postando aí no site aí do Henrique Estrada, mas a gente já colocou aí para vocês olharem, tá? É um kit que vai com bastante coisas de comer, bastante materiais escolar. O que a gente arrecada, a gente monta os kits por igual, tá? E aí nós saímos aí, provavelmente lá pelo dia 20 de dezembro, nós saímos para fazer essa entrega, tá? É uma coisa bem bonita, é uma coisa bem legal. Nós começamos aí cerca de 4 anos atrás, pequenininho, e a cada ano que passa vai ficando maior, né? Então tenho amigos aí que de longe aí que eu nem conheço, que todo ano ajuda. Tem amigos que não conseguem vir trazer, que às vezes me manda aí e ajuda em dinheiro, eu reenvio nota, tá? E detalhe, tudo que eu ganho, tudo que a gente recebe, é tudo postado lá na minha página do Facebook. Tudo que a gente ganha, tudo que a gente gasta, né? É tudo postado lá, tá bom? Então, se você é amigo aí, se você tem intuito aí de ajudar, por favor, entre em contato com a gente aí. Pode ser através da Rádio Ônibus, né, que está com essa parceria com a gente. Para avaliar se está sempre aí. A Rádio Ônibus está sempre com a gente aí nos projetos, né, ou na minha página aí do Facebook, Carlos Rabelo Costa, né? E a gente terá o maior prazer aí em receber essa doação aí, para a gente fazer o quanto mais kits melhores, ok? Então a gente está aguardando aí. Também precisar também tirar alguma dúvida também, pode me mandar pelo meu WhatsApp, é 11 947 54 2284. Esse é meu WhatsApp particular, podem chamar, nós tiramos dúvida, tá? E é uma coisa que não é profissional, uma coisa é amadora, tá? Mas é feita com o maior carinho, com a ajuda de todos os motoristas, amigos que estão sempre com a gente. Ok, Henrique? Um abraço. Obrigado mais uma vez aí por estar com a gente aí nesse projeto do Natal Melhor para as Crianças, né? E tenha um excelente final de semana a todos. Obrigado aí a família Ônibus. Quando eu falo a família Ônibus, é todos, para não esquecer de ninguém. Tá bom? Um abraço a todos aí. Muito boa a iniciativa, hein? Iniciativa simples que vai ganhando volume, né? Volume de pessoas participando, de pessoas que precisam de ajuda. O ideal seria que tivesse cada vez menos essa necessidade, não é? Ideal que fosse toda vez que o Carlos Rabelo participasse, contasse: olha, esse ano a gente precisa de menos, porque tem menos crianças nas ruas, né? O ideal seria isso. Mas infelizmente não é realidade. É ao contrário, está sendo ao contrário. Cada vez mais precisa de mais ajuda. E o Luiz está em Hortolândia, região de Campinas, fazendo uma coleta também lá. Ele se colocou à disposição. Então, para quem está no interior paulista, na região de Campinas, poderá fazer sua doação entrando em contato com o Lula Bus. No Facebook, procura Lula Bus, fale com ele os detalhes para fazer a entrega da sua doação também para essa campanha sensacional, bem legal, iniciativa do Carlos Rabelo. O intervalo é rapidinho, na sequência tem Mércia Gomes. Mércia Gomes, especialista em direito do trânsito, vai participar falando da velocidade e do prefeito eleito, né? Vamos descobrir o posicionamento atual do prefeito daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ouça agora César Iani fazendo um convite bem legal para você ser o melhor motorista do Brasil. Fala, César. Olá pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro, das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Agora na Rádio Ônibus, Mércia Gomes participando com a gente, especialista em direito de trânsito, comentando a velocidade em São Paulo, nas marginais, e o posicionamento do prefeito eleito, que havia dito que iria aumentar a velocidade. E aí ele pensou, conversou, voltou atrás, não é? Eu acho que essa foi positiva, pelo menos por enquanto. Bom, vamos entender melhor, ela vai explicar tudo. Mércia Gomes agora na Rádio Ônibus sobre a velocidade nas marginais em São Paulo. Olá Henrique, olá a todos os seguidores da Rádio Ônibus. Mais uma vez estamos aqui ao vivo para trazer atualizado as informações referente ao trânsito. Pois bem Henrique, como eu havia dito na semana posterior às eleições na capital de São Paulo e em certas entrevistas publicadas por alguns sites e portais onde eu sou consultora, o prefeito que foi eleito, João Dória, ele afirmou que na primeira semana após tomar posse iria aumentar a velocidade nas marginais. Eu, batendo de frente, eu discordo de imediato essa afirmativa dele, né? Como, pois bem, ele essa semana, após consultar diversos especialistas e em face das entrevistas concedidas com engenheiros e outros profissionais, pôde ser visto claramente, de acordo com o que eu já havia afirmado, que para aumentar o número da velocidade nas marginais, não basta você somente afirmar. Existe um estudo referente quais pontuações, quando, como, os pontos necessários e o porquê ele poderia aumentar a velocidade nas marginais. Se ocorreu a diminuição da velocidade e se de fato, através de especialista, foi comprovado que o número de acidentes, de mortes na marginal, de fato diminuiu, porque agora ele afirma que vai aumentar o excesso de velocidade nas marginais. Então, essa semana, depois de várias discussões, inclusive ele teve encontro com alguns ciclistas da capital, onde todos questionaram, né, não somente as marginais, mas também outras vias da Grande São Paulo, ele já mudou o posicionamento, dizendo que talvez alguns pontos serão aumentados a velocidade, todavia, em outros determinados pontos, onde for comprovado através de especialistas, engenheiro de trânsito, que há necessidade de se manter os 50 km por hora, ele vai manter essa velocidade que foi estipulada pelo governo anterior, que é o nosso ex-prefeito Haddad. Então, veja bem, não adianta os condutores acharem que em janeiro, após a data da posse do João Dória, a velocidade na marginal vai ser aumentada. Não é dessa forma. Primeiramente, essa lei ela tem que ser sancionada, publicada e tem que ser estudada. Por enquanto, não tem nada de fato comprovado. Acredito eu que é um momento político, né? Ele trabalhou bastante antes de ser eleito em razão desse aumento da velocidade das marginais, por tantas pessoas discutindo e criticando negativamente os 50% km por hora. enfim, sem politicar, tá? Sem posicionamento político na nossa matéria com a Rádio Ônibus e os nossos seguidores. Então, somente trazendo para os nossos seguidores o que de fato está estabelecido em resolução do CONTRAN, em portarias e no CTB. Existe uma matéria que eu publiquei a semana passada, onde eu insiro números, tá, em relação aos acidentes, em relação a como e quando é estabelecido pelo CONTRAN, pelas normas da legislação, a possibilidade de aumento da velocidade e diminuição da velocidade. Então vamos prestar atenção e vamos acompanhar, porque a gente está em outubro ainda. Agora, dia 1º de novembro, entra a lei nova, né? Então, vai dar um pouco de respiro, porque todo mundo vai estar focado na fiscalização, onde vai estar bem forte a fiscalização em razão das novas alterações. E o João Dória vai ter um tempo para estudar essa questão do aumento da velocidade nas marginais. Por enquanto é isso. Amanhã trago outras novidades para os nossos seguidores, e aqueles que ainda tiverem dúvidas podem enviar para o site da Rádio Ônibus, que nós estamos com um novo aplicativo, e também no site da Trânsito Direito, que é trânsitodireito.com, que eu estarei respondendo e atendendo a todos. Um abraço, Henrique, e um abraço a todos os nossos seguidores. Brilhantemente, Mércia. Obrigado pela participação. E ela está antenada, hein? Já está com um novo aplicativo instalado e tudo mais. E Mércia Gomes, você é bom demais, hein? Obrigado pelas informações, compartilhando essas notícias importantes. Porque depois tem gente que, né? Ah, virou o ano, agora eu posso andar na velocidade que eu quero? Não é bem assim. Agora, algo que eu preciso comentar aqui, que é de praxe acontecer nas prefeituras, né? Nas políticas. O pessoal muda as coisas antes de fazer consultoria, não é? Muda o sentido de uma avenida antes de fazer a pesquisa. Muda o ponto de ônibus antes de perguntar para o passageiro. E assim vai gastando dinheiro, porque não é deles, não é? Eu queria saber se, por exemplo, eles, políticos, na hora de fazer uma reforma em sua casa, se simplesmente eles vão derrubando a parede primeiro, para depois para ver se onde vai colocar a sala ou a cozinha. Na casa deles, eles não fazem isso. Mas em São Paulo, eles fazem, não é? Derruba a ponte primeiro e depois pergunta para ver se está bom ou não. Ah, não deu certo, vamos fazer de novo. Ah, a placa, né, 50 quilômetros, vamos aumentar, então nova placa. Não é? O sentido da rua está ruim, decidiu um engenheiro lá. Vamos perguntar para a população? Não, sai fazendo primeiro. Depois, se não der certo, faz tudo ao contrário. Não é? Vamos pintar faixa de ciclovia, ciclofaixa. Ah, mas aqui ninguém usa. Ah, então vamos apagar. Não, agora vamos pintar de novo, porque o pessoal fez manifestação, agora vamos pintar de novo. E assim vai, ninguém faz consulta. Mas na casa deles, dos políticos, eu tenho certeza que eles não fazem obra, não derrubam uma parede sem fazer a consultoria primeiro, sem chamar arquiteto, engenheiro, pesquisa, sem chamar a mulher, porque a mulher dá muita opinião, não é? Muito palpite, onde é que vai ficar, né, o fogão, geladeira, se o quarto tá bom assim, se não tá, não é? Mas na casa de todos, que é a cidade, eles fazem o que querem e até mesmo antes de tomar posse, ele já vai falando algo que não pode sair falando desse jeito. Tem que consultar primeiro, conversar primeiro, não é? Tomara que em suas posturas agora, ele que é um gestor e não é político, assim que ele está se apresentando, que ele possa realmente ter postura de gestor, né, de empresário, que não sai contratando assim, a torta e direita, não é? Primeiro verifica o caixa, ver como é que tá, para contratar novos funcionários, né, para lançar um novo produto. Primeiro pesquisa, faz todo uma pesquisa de mercado, como eles gostam de chamar. Não é assim, Dória? Tomara que, né, a sua postura seja, depois de assumir posse, né, e as suas secretarias todas sejam assim também. E que todos os seus, né, a sua equipe possa trabalhar em conjunto como gestor também, porque a gente está cansado disso, né? De repente um prefeito faz de uma forma, aí entra outro, faz de outra, aí vai mudando, aí a cidade não consegue se adaptar nunca, né? Você não consegue, né, ter tempo, né, para se adaptar, e tem coisa que precisa ser mudada imediatamente mesmo, né? Logo, mas tem que ter consultoria, tem que ter gente especializada para pensar no assunto, não pode sair fazendo porque acha que assim fica melhor e pronto, não é? Eu fico muito preocupado com o setor de transporte, porque ele não usa do transporte, nunca usou do transporte público. Nunca. E eu não sei como vai ser a sua equipe lá, se alguém já utilizou do transporte coletivo. Então eu fico preocupado nesse sentido, porque a quem vai favorecer? Precisa pensar primeiro no usuário. No usuário, depois as empresas, depois a prefeitura e assim por diante. E precisa fazer uma consulta com os usuários do transporte, que ninguém faz. Nunca vi uma pesquisa para saber se essa linha está boa, se ela funciona, se o tempo de partida de um ônibus para o outro está boa assim. Se precisa de ter ônibus mais acessíveis, porque tem naquela linha vários idosos utilizando. Ninguém faz esse tipo de pesquisa. Nunca vi em São Paulo esse tipo de pesquisa, não é? Nunca vi essa consulta. Isso é muito triste, porque eles não usam do transporte. E aí um camarada engravatado, né, com a caneta na mão, junto com o engenheiro, pensa uma rota ali, acha que assim está bom, pronto. Vê como é que vai ficar a economia deles e pronto. E aí a gente é que se lasca, né? Não pode ser assim, né? Vamos ver se de agora em diante, e de janeiro, a partir de janeiro, a postura deles seja realmente de um gestor, não de um político. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Estamos quase encerrando o programa de terça e quinta. Brinquedos. Opa, de terça e quinta é mais curtinho o programa, né? Com oferecimento de Roma Brinquedos também. Então eu tenho que terminar antes aqui, por isso apresso que já tem repórter participando com a gente. Na verdade, agora é um quadro muito importante. Às vezes a gente ouve falar os assuntos aí, a gente fica meio perdido, né? Mas, bom, o que, que será, né? Como é que vai ser de agora em diante? O que está todo mundo falando aí e compartilhando na internet, uma coisa que eu não gosto, é quando alguém compartilha a foto de uma celebridade. O Jô Soares é campeão disso. Tem a foto do Jô, e aí alguém escreve o que é a opinião dele, não do Jô, em cima da foto, como se o Jô tivesse falado aquilo. Aí todo mundo compartilha e aprova e curte, não é? E ama muito isso. Mas será realmente que aquele artista pensou isso ou falou aquilo que está escrito sobre a foto? Porque essa montagem qualquer um faz. Muita atenção nessas fotografias e o que circula no Facebook aí, que nem sempre é o que parece ser, não é? Nem sempre. É bom pesquisar primeiro, né? Faça uma consulta antes de sair compartilhando e replicando a informação negativa por aí. E a informação falsa, que é o pior de tudo. E o Trocando em Miúdo de hoje vai falar sobre a PEC dos gastos públicos. Vamos entender isso com Eduardo Mancás. Não é fácil. Olha, o quadro de hoje tem 6 minutos, porque é um assunto delicado. E aí precisamos entender melhor como é que isso vai proceder, não é? Se isso realmente se concretizar. Trocando em Miúdo, Eduardo Mancás, PEC dos gastos públicos. Agora na Rádio Ônibus. Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancás. Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. PEC do teto dos gastos do governo. Não custa nada destrinchar mais um pouco esse assunto importantíssimo. Limita os gastos nos próximos 20 anos. Gastos nos três poderes, é bom lembrar. Executivo, Legislativo, Judiciário. Já teve a primeira das 4 votações, 2 na Câmara, 2 no Senado. Passou fácil, 366 a favor, 111 contra. Começando então pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parrola. E depois eu detalho o que de fato foi aprovado nesse primeiro turno pelos deputados federais. Porta-voz. A emenda aprovada permitirá, uma vez em vigor, proteger a economia brasileira da irresponsabilidade fiscal e colocar o Brasil, o país, nos trilhos do desenvolvimento com equilíbrio, com base no princípio que todos entendem, que cada família segue em sua própria casa, de que só se pode gastar o que se arrecada. É fácil. A PEC quer dizer o seguinte: faz um teto para o gasto público no ano que vem, não pode crescer mais do que a inflação do ano passado, desse ano. Dizem que vai dar 7,2%. Mas vai calcular sempre a inflação terminando em junho, que tipo, o ano que vem vai terminar em junho, já vai saber qual é a inflação acumulada nos 12 meses passados, para preparar já o gasto 2018. Vai ser válido por 20 anos, tá? 20 anos, mas na metade, décimo ano, cada presidente, uma vez em cada mandato, pode rever alguns critérios, sempre através do Congresso. O limite vai ser, então, aquilo que falei, para diminuir as despesas. Mas aí, nessas despesas, já que não adianta colocar restos a pagar para o ano que vem, que sempre usam esse jeito, sim, né? Uhum. Se colocar restos a pagar para o próximo ano, inclui na despesa do ano em curso. Não é só para o governo federal, quando a gente fala governo, pensa em executivo, né? Ministérios e tal. Não, é o governo como um todo. Então esse teto vai pegar, por exemplo, vai limitar para 2017 o gasto, as despesas no executivo, 1 trilhão 232 bilhões. No judiciário, 39 bilhões 700 milhões. No legislativo, Congresso, né, vai ser 5,6 bilhões para a Câmara, 4 bilhões para o Senado, não pode gastar mais do que isso. Tribunal de Contas da União, 1 bilhão 900 milhões. Ministério Público, 5 bilhões. Então, nessa parte de gastos por setores e tudo, aqui já entra então uma parte, eu falei em Ministério Público aqui, né? Então, uma coisa que o Ministério Público soltou uma nota, Procuradoria Geral e tudo, dizendo que era contra essa medida dos tetos, porque é independência dos poderes e tudo. Mas está explicado que todos os poderes vão ter um limite. E, é um limite, e tem um detalhe assim, se um limite, por exemplo, um dos poderes não cumprir esse limite, fica pior para o executivo. O executivo pode completar esse limite que o legislativo, o judiciário não completou, não usou, então ele pode completar até 0,25% desse total, ainda dá uma ajuda para lá. Eu falo isso pelo seguinte, então o Ministério Público disse que é contra isso aqui, soltou uma nota, e aliás sobre isso Gilmar Mendes, que é do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele disse o seguinte sobre essa proposta do Ministério Público. Significa que a União está obrigada a se endividar para pagar os ricos procuradores da República, é disso que nós estamos falando? Ou mais ainda, significa que uma dada área não pode sofrer cortes, os outros podem sofrer cortes, portanto nós estamos em rota de colisão de forma muito notória com o Ministério Público. E eu não sei nem qualificar o absurdo dessa proposta. É um absurdo completo essa divagação do Ministério Público. Mais uma coisa para terminar assim, as dúvidas sobre essa PEC que foi aprovada, primeiro turno, daqui vai ter o segundo turno, vai ter Senado, dois turnos e tal. É o seguinte, a oposição ontem bateu muito em cima que vai sair prejudicado, saúde e educação. Então como é que fica a saúde e educação nessa PEC do teto dos gastos? Ano que vem, 2017, continua igual que está agora, igual diferente. Um pouquinho diferente no seguinte, a saúde, que agora tem 13%, vai ter 15% da receita corrente líquida. A educação, que tinha 20%, tirou 2%, passou para a saúde, então vai ficar com 18%. Só a partir de 2018 é que volta a saúde e educação, então vai usar esse teto dos gastos. É o teto que for gasto ano que vem, mais a inflação. Aí não pode gastar mais do que a inflação. E para terminar mesmo, a pergunta, né? E se não fizer, e se não cumprir esse PEC do... É obrigatório cumprir, mas e se não cumprir, houver ali um desalinho, o que vai acontecer? Então, não pode aumentar despesas obrigatórias, que ali tem vários modos, a de previdência, saúde, despesa obrigatória, não obrigatória e tal. Então, tem umas despesas obrigatórias, se esse teto for furado, entra... proíbe qualquer coisa na despesa obrigatória, entre outras, reajustes dos servidores, do salário, ganho real para o salário mínimo, abertura de concurso público, criação e expansão de novos programas. É da sua conta. Então tá, inté e axé. É, Eduardo Mancas. é polêmico esse assunto ainda, né? Obrigado pela participação e esclarecimento, fica bem melhor assim, não é? Participa com a gente também comentando os assuntos e deixe a sua opinião. Não só sobre o transporte, sobre os outros assuntos que a gente sempre fala aqui na Rádio Ônibus. Aliás, motoristas, profissionais do setor de transporte, são sempre muito bem informados aqui na nossa Rádio Ônibus. Que agora está encerrando o programa de hoje. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Obrigado pela companhia. Participe, tem reprise desse programa às 15, às 20 e às 23 horas. Você que já está ouvindo aí pelo novo aplicativo, convide outros a ouvirem também. E agora está mais fácil para compartilhar. Clique ali na opção de compartilhamento e divulgue entre os amigos, entre as redes sociais. Tchau, gente. Boa viagem para você, bom trabalho. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.